abração a Júlio Béz. Eu sou assim, nunca soube recitar poesia. Não sei palavra de amor, não sou sedutor, nem sei fingir, nem poderia. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Eu quero seu amor e mais nada. Você precisa entender que eu não sei dizer. Só sei que te amo demais. À noite sozinho é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo e te amo. Quero mandar um alôzão aí a galera do Cine Borracha. Portal do arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Palavra vale menos que olhar. Meu coração é que vai te explicar. Da cabeça aos pés eu vou te beijar, como um sábio na arte de amar. Não sei fingir pra conquistar uma mulher. Daria tudo nesse mundo só pra ter você. O destino será como Deus quiser. Você precisa entender que eu não sei dizer. Só sei que te amo demais. À noite sozinho é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo e te amo. Baby, eu te amo demais. À noite sozinho é teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo e te amo.